Os preparativos para a largada do Transparaná iniciaram ainda na sexta-feira. As 61 equipes realizaram a regularização das inscrições e pegaram os kits com uniformes da competição e adesivos para colocar nos veículos. Para validar a inscrição, era necessário fazer a doação de uma cesta básica. No sábado à noite, os veículos fizeram uma carreata pelas principais ruas e avenidas de Foz do Iguaçu. Depois seguiram para Itaipu Binacional, onde os participantes acompanharam o espetáculo da iluminação monumental da barragem. Já o domingo foi o primeiro dia de adrenalina para os pilotos. Na Prainha de Três Lagoas foi realizado um Super Prime, que teve transmissão ao vivo pela TV Educativa do Paraná. A disputa serviu para definir a posição de cada equipe na largada. O Transparaná é o maior rally de regularidade das Américas. Serão 6 dias para percorrer 1.500 quilômetros, atravessando o estado de Foz do Iguaçu a Guaratuba, no litoral. A disputa tem 6 etapas e 5 categorias. Alex Colling, organizador do rally, fala da dificuldade do percurso. A gente faz todo um trajeto off-road, né? Então é só por estradas secundárias, fazendas, fechadas, onde a gente pode preparar um circuito melhor para exigir a competição, seja exigida o piloto e navegador no carro na prova, né? Participante do Rio de Janeiro, Ricardo Barras compete desde 2005 no Transparaná. Mesmo com experiência, o piloto diz que a prova é desafiadora. Essa é uma competição interessante porque é a gente competindo com a gente mesmo, né? Seu maior adversário nesse esporte é você mesmo. É, você luta contra a sua falta de concentração, então você tem que estar concentrado o tempo todo. Você tem que estar atento, muito atento à prova, muito atento à média da velocidade do carro. Saber controlar, ter o controle do carro. E outra coisa, né? A superação de obstáculo. Nós vamos encontrar um trecho que vai estar chovendo, o carro vai estar escorregando e vai ter que segurar o carro no braço. E vamos encontrar um trecho que está alagado, vamos encontrar um rio para atravessar, enfim. São vários obstáculos ao longo do caminho. Então, no final da prova, a sensação que tem aqui no Transparaná, no final de cada dia, nós temos aquela sensação de cumprida. A edição de 2014 do Transparaná também foi marcada pelo número recorde de participantes mulheres. Uma das equipes é formada pela piloto Maria Oyama, de Ivaiporã, no Paraná, e a navegadora Cássia Chagas, de Brasília. A piloto já é uma senhora, de 63 anos. Dona Maria é geógrafa, ambientalista e agricultora. Ela diz que participa pela primeira vez de um rally e conta da surpresa de outros pilotos e da própria família quando disse que iria participar da competição. A família achou que eu estava assim, maluca, né? Você ficou maluca, ficar 7 dias. E eu falei, não, é uma aventura única. Eu não sei se daqui a alguns anos eu vou poder fazer isso. Então eu estou aproveitando hoje. Dona Maria diz ainda que está confiante e acredita que a experiência como agricultora pode ajudar a enfrentar as estradas do interior do estado. Eu sou agricultora, pecuarista, nasci na agricultura e já há mais de 40 anos que eu piloto trator, caminhão e outros veículos da agricultura. Vim com esse gosto já aguçado para o futuro. Eu pretendo continuar e o Transparaná vai me proporcionar, com certeza, eu vou ganhar, nem que seja algumas balinhas nessa competição. A colega de equipe, a navegadora Cássia Chagas, já é mais experiente em ralis. Há 3 anos, ela participa de competições em diversas regiões do Brasil. Ela fala do desafio de estar ao lado de uma piloto iniciante, mas diz que está preparada para ajudar o piloto. Ele tem que se preocupar com a pilotagem, com a segurança do carro, tem que prestar atenção na pista. Ele também tem um equipamento que ele tem que olhar, ele tem que escutar o navegador, porque... Eu sou os olhos do piloto, então o tempo todo eu vou passar para ela as instruções que está na planilha, tem uma média a seguir, tem várias mudanças de direções, tem algumas, nós chamamos de laço, de balaio, com certeza acredito que na categoria júnior também terá. E o piloto, ele tem essas atribuições, mas assim, eu diria não só como navegadora, mas a parte acho mais importante, não desmerecendo o piloto, porque sem ele a gente não competiria, mas o navegador ele vai trabalhar bastante. Largando de Foz do Iguaçu, Transparaná tem sua primeira etapa encerrada em Cascavel. As etapas seguintes são de Cascavel a Campo Mourão, Campo Mourão Ivaiporã, Ivaiporã Ponta Grossa, Ponta Grossa Curitiba e Curitiba Guaratuba, com previsão de chegada no dia 1º de fevereiro. Maurício Freire, para a CBN Foz.